Mais que a luz das estrelas. Eu queria ser mais que um amigo, mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você e me conta suas aventuras, os seus casos antigos. Eu fico calado, finjo que não ligo pra não te perder. Se me olhar no rosto, vai ver as tristes marcas no sorriso. Baby, mais que a luz das estrelas. Baby, se eu puder ter a chance, eu juro todo o seu amor merecer. Tenho medo que talvez descubra e simplesmente me corte, ou quem sabe a sorte, um sonho traz você pra mim. Eu sei tudo sobre o seu passado e dos passos errados. Um amor maior é o meu presente, futuro é com você. Se me olhar nos olhos, vai ver, falar é pouco pra quem quer mais. Baby, mais que a luz das estrelas. Baby, se eu puder ter a chance, eu juro todo o seu amor merecer. Thank you.